supus. O poder que vem de cima. Quando eu falo de Jesus, que salvou a minha vida, que curou minhas feridas, sinto arder meu coração. Quando eu falo de Jesus, fico muito emocionado, pois eu sinto a sua luz que me tem abençoado. Quando eu falo de Jesus, minha alma pega fogo, pois eu sinto o seu renovo dentro do meu coração. Dentro do meu coração.